Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E eu quero convidar você então para ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo o que há de bom na música popular brasileira. E aqui eu manifesto também a minha alegria de, além de ouvir, compartilhar com você esse repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que, como eu falo, nos dá muito prazer, satisfação ouvir e compartilhar o que há de bom na música popular brasileira. Eu quero abrir esse nosso encontro de hoje feliz, né, porque estamos ampliando o nosso leque de ouvintes e, por consequência, de amigos. Estamos, a partir desta edição, indo também para as rádios Arquivos Sonoros, aliás, é uma volta, né, a rádio Arquivos Sonoros, e agradecer mais uma vez ao Nelson o convite que fez para que o nosso programa também fosse veiculado lá, não, quer dizer, novamente, né, voltasse a ser veiculado lá. Nelson, obrigado pelo convite, e é uma honra, né, um prazer estar fazendo parte dessa rádio que tem também tradição aí de uma boa rádio, de um bom nível de rádio. E também a Rádio Diversidade. Eu quero agradecer também a equipe da Rádio Diversidade, na pessoa da Thaís Calduro, que me convidou. E repito também, né, é uma honra estar fazendo parte também da equipe Diversidade. Então, ampliando o nosso leque de amizade, de ouvintes, é isso que eu acho que vale a pena, né? Esse contato, essa coisa gostosa do retorno que vocês dão através do e-mail, da participação, com comentários, com pedidos musicais, com sugestões, críticas. É isso que a gente gosta, é esse o nosso pagamento, né? Então eu quero agradecer mais uma vez ao Nelson e à Thaís e dizer que estamos então, a partir desta edição, também nas rádios Arquivos Sonoros e Rádio Diversidade. Obrigado a todos vocês. Também eu quero falar para vocês, novos ouvintes, que no início do programa vocês vão ver alguns efeitos, alguns ruídos. Isso tem uma intenção. Eu quero não passar uma coisa aqui de eu fazendo um programa e vocês aí simplesmente ouvindo e tal. Eu quero como se estivesse assim, juntos ouvindo música, como se a gente estivesse numa sala, num varandão, ouvindo, curtindo boa música. Então, por isso eu faço esse efeito de garrafa, de copo, de prato, enfim, dando a ideia de que estamos juntos nesse ambiente informal, ouvindo música. Bom, então no programa de hoje teremos, para quem já conhece, vocês que não conhecem, teremos o Papo Nutritivo, que é um papo sobre nutrição, um quadro sobre nutrição com a nutricionista Denise Braga. E ela vai contar pra gente hoje mais uma coisa interessante, eu tenho certeza. E eu quero saber então da Denise já, o que ela vai contar pra gente. Olá, Denise, tudo bem? Então é com você. Tudo bem, Marquinhos. Pois é, então no nosso Papo Nutritivo de hoje, vamos atender o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Ele me pergunta quais os alimentos ajudam a controlar o triglicerídeo. Se essa também é a sua dúvida, fique aí que eu volto já já. Maravilha, vamos falar sobre triglicerídeos, atendendo a mais um e-mail, um questionamento. O que será isso, hein? Enfim, Denise daqui a pouco conta pra gente, aguarde. Também no nosso quadro Dois Tempos, quadro em que a gente focaliza o mesmo artista em dois momentos, hoje com Doris Monteiro, a grande Doris Monteiro. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o quadro Dois Tempos, envio do seu repertório para o programa especial do mês, é o programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso encontro de hoje relembrando a voz bonita e gostosa do grande celesteiro Nelson Gonçalves, cantando dele e Paulo Sampaio, Revolta. Teus lábios sedutores, sem o carinho dos teus beijos, meu amor, não tenho horas de sossego em minha vida. Sou mais um barco que não tem navegador. Vivo perdido no passado dos teus beijos. Sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus. Vejo outras bocas pra fugir da tua boca e sinto ainda o sabor dos beijos teus. O desespero me tirou a consciência e no delírio que me envolve esta paixão eu vou tramando no meu cérebro nervoso uma maneira de magoar teu coração. É meu consolo acreditar que estás sofrendo em tua vida de prazeres e de louca, beijando bocas como eu, mas com saudade dos beijos que roubei da tua boca. Passado dos teus beijos, sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus. Vejo outras bocas pra fugir da tua boca e sinto ainda o sabor dos beijos teus. O desespero me tirou a consciência e no delírio que me envolve esta paixão eu vou tramando no meu cérebro nervoso uma maneira de magoar teu coração. É meu consolo acreditar que estás sofrendo em tua vida de prazeres e de louca, beijando bocas como eu, mas com saudade dos beijos que roubei da tua boca. Ouvimos com Nelson Gonçalves, dele e Paulo Sampaio, Revolta. Na sequência, vamos ouvir com o quarteto em si Certas Canções, composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant. E com essa canção eu quero homenagear a cantora Cibele, uma das componentes do quarteto em si, que faleceu há cerca de 2 semanas atrás, pouquíssimo falada, né? Pouquíssimo falada essa morte dela. Aliás, nossos artistas, né? Nossos cantores, nossa história é muito pouco falada. Perguntar carece, como não fui eu. ouvimos com o Quarteto em Si, do Milton Nascimento e do Fernando Brant, certas canções, homenageando então a Cibele, que faleceu há cerca de 2 semanas. Na sequência, vamos ouvir com Zé Menezes, grande instrumentista, arranjador nordestino, que morreu também aí talvez uns quase um mês, cerca de um mês, que também pouco foi registrado pela imprensa, mas de uma atuação imensa, sobretudo na TV Globo, onde grande parte das aberturas de programas foram produzidas pelo Zé Menezes. Vamos ouvir então dele a abertura do programa Os Trapalhões. Ouvimos com Zé Menezes, registrando também ao seu falecimento, a abertura dos Trapalhões, a composição é dele. Na sequência, vamos ouvir com o Tavinho Moura, O Trem Tá Feio, composição do Tavinho Moura e Murilo Antunes. Que aqui mais nada é de graça, nada é de coração. Vamos num tal de toma de lá da cá, minha nega, eu pago pra ver, ver por debaixo o osso do angu. Disse que aqui mais nada tem troco, tudo o que vai não vem. Perdem bodoque, facão, corneta, quebra a defesa, nega, fulô. O trem tá feio e é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Ia, ia, ia. Oh, ia. E a cana caiana, eu disse a raiva, a carne de sol, palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão. Arma de pobre é fome, é facão. Abre semente, aperta, inimigo esperta até gavião. Corta sabugo e lança um desafio, não conta nem até 3. O trem tá feio e é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Ia, ia, ia. Oh, ia. Aperta, inimigo esperta até gavião. Corta sabugo e lança um desafio, não conta nem até 3. O trem tá feio e é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. ouvimos com Tavinho Moura O Trem Tá Feio, de Murilo Antunes e Tavinho Moura. Na sequência, vamos ouvir com César Costa Filho Otelo João, de Walter Queiroz e César Costa Filho. A dor, a cachaça e a escuridão caiu na agonia, Otelo João, sonhando com a morte não vem, deitado na rua e não passa um trem, precisa morrer, mas coragem não tem. Precisa morrer, mas coragem não tem. Matou o seu amor na lua do ciúme, na hora do delírio louco de paixão. Não viu, mas lhe contaram, foi na estação, na trilha do desejo, trem da traição. Matou, mas não queria, o amor perdoaria, mas o orgulho é cego e não perdoa não. O tiro no peito e o sangue no chão, e lá nas estrelas, Otelo João, de braços abertos, chorando e sorrindo, pro seu grande amor que sorrindo vem vindo, sorrindo um perdão pra Otelo João. Sorrindo um perdão pra Otelo João. Matou o seu amor na lua do ciúme, na hora do delírio louco de paixão. Mas não queria, o amor perdoaria, mas o orgulho é cego e não perdoa não. Matou o seu amor na lua do ciúme, na hora do delírio louco de paixão. Não viu mais me tocar, foi na estação, na trilha do desejo, bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Adelina Doris Monteiro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1934. Consagrou-se aos 15 anos no programa de calouros Papel Carbono, apresentado por Renato Mursi na Rádio Nacional, onde foi vencedora por várias semanas consecutivas. Foi contratada pela Rádio Tupi, onde trabalhou por 8 anos. Também foi crooner da boate do Copacabana Palace. Em 1951, gravou o primeiro disco, Se Você Se Importasse, que fez grande sucesso. Com seu estilo intimista, foi uma das pioneiras da bossa nova, gravando O Iniciante Tom Jobim. Estrelou filmes para o cinema e excursionou pelo Uruguai, Portugal e Japão, onde esteve em 1990 cantando repertório de bossa nova. Emplacou vários sucessos ao longo de sua carreira, como Fecho Meus Olhos, Vejo Você, Graças a Deus, Mocinho Bonito, Gostoso é Sambar, Samba de Verão, Mudando de Conversa e Dó Ré Mi. Entre 1970 e 1973, gravou 4 LPs ao lado do cantor Miltinho, intitulados Doris, Miltinho e Charme. A partir dos anos 80, passou a restringir suas apresentações no palco, apresentando-se ao lado do marido, o pianista Ricardo Júnior, em shows por todo o Brasil. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza a cantora e atriz Doris Monteiro. Vamos ouvir de 1959, Sou Toda Tua, composição de Fernando Sérgio e Dolores Duran. E de 1976, A Banca do Distinto, composição Billy Blanco. Consigo, sou toda tu, e onde eu for, irás comigo. Eu precisava sair de ti por um momento, para que eu pudesse só um pouquinho ser eu por dentro. Fugir de ti, quem foi que disse que eu poderia? Se eu fugisse, nem sei de mim o que seria. Fugir de ti chega a ter graça, essa quimera. Sou tua tanto que me esqueci como é que eu era. Que disse que eu poderia? Se eu fugisse, nem sei de mim o que seria. Fugir de ti chega a ter graça, essa quimera. Sou tua tanto que me esqueci como é que eu era. Dois tempos. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarte lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bombo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco. Afinal, todo mundo é igual. Quando a vida termina com terra por cima e na horizontal. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra. doutor, que acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal todo mundo é igual quando a vida termina com terra por cima e na horizontal. Esse foi o nosso Dois Tempos dessa semana e focalizamos hoje a cantora Doris Monteiro. Ouvimos a voz bonita da Doris Monteiro. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, bem como tirar dúvidas sobre nutrição, mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência vamos ouvir Secos e Molhados, né? Um conjunto que começou inclusive o Ney Mato Grosso, né? Ele fazia parte desse grupo nos anos de 73. Vamos ouvir então com Secos e Molhados, Fala, de João Ricardo e Lully. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! O seu triglicerídeo anda um pouquinho alto? Você quer saber como controlá-lo através da alimentação? Essa também foi a dúvida do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Triglicérides ou triglicerídeos são tipos de gorduras provenientes da nossa dieta. As fontes são os carboidratos e as próprias gorduras. Estão presentes em quase 90% dos alimentos que consumimos, como as carnes, leite, açúcar, farinha de trigo refinada, frituras, entre outros alimentos. Por ser menos agressivo que o nível alto de colesterol, a hipertrigliceridemia, ou seja, o nível alto de triglicerídeo, é ignorado por muitos. Mas ele também deve ter uma atenção especial, pois podem causar problemas coronarianos e diabetes. Eles têm como função armazenar energia no nosso corpo e são depositados no nosso tecido adiposo. Por isso, a dificuldade maior na hora de perder aquela barriguinha. Corresponde de 10 a 15 quilos do nosso peso. Algumas pessoas se encontram em grupos de risco para desenvolver a hipertrigliceridemia, como obesos, diabéticos, gestantes, pessoas que não possuem bons hábitos alimentares, os sedentários, pessoas com doenças renais, entre outros. O valor de referência é de 150 mg por decilitro. Se o paciente apresenta o valor acima da normalidade, é preciso fazer algumas mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, modificar a alimentação, atividade física e restrição de bebidas alcoólicas. E em relação à nutrição, devemos dar preferência aos alimentos na forma integral, como pão, arroz, macarrão, torradas, biscoitos, além disso, farelo de trigo e de aveia, pois são ricos em fibras, diminuindo assim a absorção de gordura e carboidrato pelo nosso organismo. Devemos preferir os peixes ricos em ômega 3, como cavala, atum, salmão, sardinha e truta. Outra ótima opção são os folhosos verde escuros, como espinafre, agrião, couve, escarola, brócolis, chicória. Sempre preferir as carnes magras, como coxão duro e patinho, e o frango sem a pele. As leguminosas também são importantes aliadas por também conterem fibras, como feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Outro alimento, que é considerado um alimento funcional, é a linhaça dourada, uma colher de sopa ao dia, no leite, vitaminas ou suco. Lembrando que ela deve ser pulsada no liquidificador para dar uma quebrada nos grãos. Deve-se também trocar o açúcar branco, açúcar mascavo ou mel por adoçantes não calóricos. A dieta do paciente deve ser fracionada, ou seja, dividida de 5 a 6 refeições ao dia, evitando assim o excesso de calorias em uma refeição só. E atenção! Perder peso é um ponto positivo para o resultado dos próximos exames. Gordurinha, gordurão, vai saindo de montão. Gordurinha, gordurão, vai saindo de montão. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, atendendo o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Espero ter ajudado e, para o melhor controle, procure o seu nutricionista. E para esse papo não ficar muito prolongado, semana que vem eu vou voltar falando sobre alguns alimentos que devem ser evitados para não aumentar o triglicerídeo. Espero vocês semana que vem. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. E essa foi a Denise Braga, nossa nutricionista, que falou, atendendo ao pedido do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro, falou sobre o triglicerídeo. Né? É complicado isso, né? Também tem ali sugestões de como evitar. Muito bom! Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Caetano Veloso canta de Fernando Lobo, Chuvas de Verão. Podemos ser amigos, simplesmente. Coisas do amor nunca mais. amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas de momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma. Agora eu tenho calma, não te desejo mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente, nada mais. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. De Fernando Lobo, ouvimos na interpretação do Caetano Veloso, Chuvas de Verão. Sá Rodrigues e Guarabira cantam, de Luiz Carlos Sá e Zé Rodrigues, Boa Noite. De papai e de mamãe. acordar comigo de manhã. Quando acordar comigo de manhã. Sá Rodrigues e Guarabira cantaram Boa Noite, composição de Luiz Carlos Sá e Zé Rodrigues. Na sequência, vamos ouvir na voz bonita do José Luiz Maziotti, cantor que faz pouco sucesso no Brasil, mas é extremamente reconhecido na França. Isso é o nosso Brasil, né? Vamos ouvir com ele Bastante, composição de Sérgio Natureza e Zé Luiz Maziotti. Não havia nada além da réstia de sol, noite apagada e a madrugada ao redor, mas a luz que anunciava a manhã alaranjada já bastava pra eu te enxergar melhor. Não havia nada além da flor no lençol, rosa amassada pelo corpo e o cobertor, mas a luz que se infiltrava pelas frestas da vidraça já bastava pra eu te decorar melhor. E eu te retoquei com as tintas da emoção, num estilo que eu criei, nem sei, com o coração. Foi aí que eu descobri que ali, na mesma cama em que eu dormi, dormindo e ainda sonhando, estava o amor. Não havia nada além da réstia de sol, noite acordada e uma balada em tom maior, mas a luz que radiava a tua estampa ali deitada já bastava pra eu saber te amar melhor. E eu te retoquei com as tintas da emoção, num estilo que eu criei, nem sei, com o coração. Foi aí que eu descobri que ali, na mesma cama em que eu dormi, dormindo, ainda sonhando, estava o amor. Da réstia de sol, noite acordada e uma balada em tom maior, mas a luz que radiava tua estampa ali deitada já bastava pra eu saber te amar melhor. Ouvimos com José Luiz Maziotti, de José Luiz Maziotti e Sérgio Natureza, Bastante, a bonita voz do José Luiz Maziotti. Na sequência, Chico Buarque canta dele e Rui Guerra, Tatuagem. Belíssima interpretação do Chico Buarque para essa canção. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina. Quando a noite vem, e nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalhe em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes. Rabisca o corpo todo, mas não sentes. Ouvimos com Chico Buarque, do Chico Buarque e Rui Guerra, Tatuagem. Vamos fechar o nosso bate-papo musical dessa semana com chave de ouro e homenageando essa estação tão bonita, né? Que é a primavera, mas canções que falam agora em setembro. Setembro que é um mês muito bonito, muito gostoso, colorido, perfumado. Vamos ouvir então, fechar nosso programa de hoje, ouvindo com Beto Guedes, do Beto Guedes e Ronaldo Bastos, Sol de Primavera. Em seguida, Vanusa canta de Vanusa e Mário Campanha, Manhãs de Setembro. Nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Bate-papo musical. Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora ouvindo essas músicas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, sugestão para o Dois Tempos. Ou, se você preferir, também pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Quero agradecer mais uma vez também a administração da Rádio Arquivos Sonoros, na pessoa do Nelson, e da Rádio Diversidade, na pessoa da Thaís. Obrigado a todos vocês Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye.